Vitor Mike Quebec, prossiga, visão corredor, axé, mil pés, Vitor Mike Quebec. Visão axé, mil pés, Vitor Mike Quebec, a passar atrás, fora da barra. Vitor Mike Quebec, acione o código, 0161. 0161, Quebec acionado. Autorizado, procedimento ILS Whisky, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Sim, está autorizado o Whisky, o nome é 00, vai chamar no localizador. Interceptou o localizador, 3144. 3144, chame Torre Salvador, 118, decimal 6. 186, 3144. Boa tarde, Gol no 754, centro da informação, Papá, coordenação 390, Campina Grande. Confirma? Boa tarde, Gol no 754, centro da Papá, coordenação 390, Campina Grande. 390, Campina Grande, informação com o seu Papá, confere, agora de cópia. Está escutando? Rua 924, na escuta? Já parqueado no 09? Grato. O objeto 6741, you are clear that is 10-1-0, report to any red text. O objeto 6741, clear to pushback and startup, we'll call for taxi, thank you. Bono 754, pronto para cópia. Irmão. Bono 754, Salvador Campina Grande, 390, nível autorizado, decolador 10, primeira curva esquerda, terceira saída pública, transição Zipa. Eu peguei o 10, é a rota. E o transponder 5134 e o controle 120.8, gol no 754. Pois lá, 390, Campina Grande, de rota do plano de voo, primeira aerovia, Uppers 10, decola da 10 com a primeira curva, à esquerda, no perfil da Puca, transição de parque. 5134, transponder, controle 120, decimal 8. Chama nessa para pushback, chamamento na posição 8, gol no 754. Protegimento correto. Fala, Lelinel, 721, boa tarde. Boa tarde, 621, táxi via Alfa Juliette 04 ao portão. Alfa Juliette 04 ao portão, 721. Tá, Mike, confirma a altitude. Senhor, tá mantendo 800 pés agora, acabou de passar a vertical do farol, tá no regresso do litoral norte. Mike, Oscar Mike, desça para 500 pés devido ao tráfego rumo oposto a 1000 pés. Descendo para 500, senhor, sou Mike Oscar Mike. Ah, já, senhor, na verdade. Sou Mike Oscar Mike. Gente, desça para 500 pés. 320, boa tarde, acione identificação, autorizado para o ETAP, desça para nível 050, após ETAP, desça para 2000 pés, o QNH no 018. Afirmativo, voando ETAP, descendo ao 050, após ETAP, desce para 2000, o Xenero 6320. Controle Salvador, papá, papá, Lima, papá, Mike. Lima, papá, Mike, o controle. O Lima, papá, Mike, decolada do grupo Zulu Aratu, acionado 0126, prosseguindo para a rotatória e solicita pouso em Salvador. Roda rotatória, Lima, Papa Mike. Roda rotatória, Lima, Papa Mike. Salvador, Salvador, o gol no 600 tá na final estabilizado. 00, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 6. 8 6, obrigado. Controle Salvador, é o mais do Açamar, está na vertical do Rio Verde, do Marali. Clear text environment apron India at the road point. When you're ready, contact 118.6, altimeter 1018. The one jet 6741 will taxi via apron India, and when ready on runway 10, we'll call 118.6. Okay, you are cleared until road point. Okay, clear to holding point, runway 101.6741. Tranquilo, gol 10806, cliente da informação, ativo, cópia Aracaju. Olá, 06 Aracaju, guarde corda por gentileza, informação em curso, papá. Nada. Solo, eu tô 3144, boa tarde. Tá 3144, mantém a posição antes, tá com Juliette, por gentileza. Vai manter essa Juliette. Salvador, o papapapá, Mike, Bravo, papá. Bravo, papá, o número 3 para a cópia, por gentileza, guarde. Solo, tá, 3216, autorização Fortaleza, informação Oscar. Mais 3 minutos, cópia, o número 3, tá, 3216. 3216. Tá, 3144, da passagem a um Boeing da Webjet, após ingressa para o portão 03, via Juliette. Ok, da passagem pro Web, após ingressa pro 03, via Juliette, o 3144. Boa noite, 06, pronto, cópia? Pronto. Boa noite, 06, Salvador Aracaju, autorizado nível 230, decola da 10, primeira curva à esquerda, terceira saída, Pucajama, Pojama, direto Aracaju. 5133, no transponder, o controle 120.8, gol no 806. Boa noite, 06, autorizado Aracaju, nível 230, decola da 10, após curva à esquerda, saída é a Puca, Transponjama. Transponder 5133, controle 1208. Cotejamento correto, responda ponto 612, a gol 1806. Reportar, obrigado. O Mike Bravo Papá confirma o pátio e a intenção é Paulo Afonso, não é isso? Tá no pátio 3, a intenção é liberar pelo norte, destino Paulo Afonso. A intenção já é realizar a inspeção do linha aqui ou próximo a Paulo Afonso? Ou daqui até lá? É, daqui até lá, tá? Percepção da linha aqui no setor norte, assim como gente, o Mike Bravo Papá tem condições quando autorizado pela Torre Salvador, decolado do pátio 3, comprou a norte? Afirmativo. Pronto pra cópia? Pronto pra cópia. Mike Bravo Papá, Salvador Paulo Afonso, 500 pés de altitude, decolagem do pátio 3, quando autorizado pela Torre Salvador, comprou a norte? Para a inspeção de linha, aciona 5123 no transponder e o controle 120.8. Mike Bravo Papá, Salvador até Paulo Afonso. Autorizado Paulo Afonso. Salvador, Paulo Afonso, 500 pés, coordenado com a torre, decolagem com o norte, no transponder 5123 e controle 208. Cotejamento correto, PLB? 02, senhor. 02 a bordo, pronto para acionamento? Pronto para acionar. Afirmativo, quando pronto para decolagem, chama a torre. Pronto para decolagem, chama a torre, 108 de Mello. Pushback, acionamento no 8, gol no 754. Aguarde, por gentileza. Escuta. Sete cinco quatro zero oito, portão Calibre, contact. É porta Parkinson, 754. Tem 3206, pronto, cópia. 3206. 3206, Salvador Fortaleza, autorizado nível 370, via Upper Zulu 19. Decolada 10, primeira curva esquerda, terceira saída, Momo, transição Froti. 5152 no transpondo, o controle no 20.8, tem 3206. Aprovado Fortaleza, 370, Upper Zulu 19, decolada 10, esquerda, Momo, Froti. 5152, 208. Correto, 02, o portão é após quando pronto, estacionamento push. 3206. Solo Salvador, eu vou no 600, se escuta, boa tarde. Confirmando, eu vou no 600, o Luiz chamou? Afirmo, livrou agora. Táxi via Alfa, reportando o táxi Juliette, por gentileza. Vai reportar na Juliette, vou no 600. Antes da Juliette, por gentileza. Gente, antes da Juliette. Os 4 Maceió, pronto, cópia nível 350. Bruno 924 Salvador Maceió, autorizado nível 350. Decolada 10, primeira curva esquerda, terceira saída Puca, transição Caju, a rota é por Whisky 58, o transponder é o 5166 e o controle opera 120.8. Bruno 924 Maceió, climbing to flight level 340. Could we fly dial Lida from now? You're clear to fly direct Lida intersection. Okay, we'll fly Lida right turn. 6741, you're clear to fly direct Lida intersection. Okay, we'll fly Lida intersection. We've got 6741, thank you. Autorizado, a ponte de juiz foi Itapeu, gol no 328. Positivo, pode ser Itapeu, 328. Estou aguardando novas instruções. Paciente, a Matheus, essa é a Juliette, no 600. Paulo Salvador, gol no 754, pronto, táxi 105 a bordo, 4 horas e 10, alterna Fortaleza. Gol no 754, até o ponto de espera, táxi autorizado. Via Pátio Índia no ponto de espera chamado 808.6, altímetro 108. 108, Pátio Índia lá, 118.6, 754, boa, até daqui a pouco. 600, após a passagem do tráfego da companhia, ingresso da Juliette e portão 10. Após portão 10, 600. zero, controle. Tango Yankee Sierra Zero, controle. Alfa Tango Yankee Sierra Zero, prossiga visual para ele ponto RMAR, mantendo meu pé, esquina lá no 018. Acione código 0110. De Salvador, meu cordial, boa tarde, papapá, uniforme, Mike uniforme, decolou na sua escuta, meu guardate. Papapá, uniforme, Mike uniforme, este é o controle, Salvador. Contato radar, suba sem restrições, câmbio. Positivo, sem restrições, uniforme, Mike uniforme, câmbio. Voro 328, cruzou 060 para o 050. Opa, duas ou mais aeronaves falaram ao mesmo tempo, câmbio. Guardião 07, esse é o controle, meu cordial, prossiga. Salve Salvador, o pássaro 3230 para pulso, acionamento. Chegue para o cruzamento da final da pista 10, Guardião 07. Outra aeronave no controle. Voo 328 atingindo 050. O 328, 2 mil pés autorizado, livre aproximação ILS e ajuste do altímetro no 08, câmbio. 2.009 para a ILS, voo no 328. Controle, voo no 754, coluna Pucaracaju. Pucas e parte. 754, controle, contato radar. 754. Essa visual general 6320. 320 em aproximação, cheque o trem, torre 1186. 286. Web 6741, Recife, chamar 1251. Recall 1251, Web 6741, thank you. The observation is, come back to listen to me. 286. Prossiga. Vai ter que atrasar um pouquinho o feedback pro Rod 10, tá bom? Ok, chame novamente pro pushback então. Controle o papapá, Mike Bravo, papá. Papapá, Mike Bravo, papá. Controle. Decolado Salvador, senhor. Vou vir inspeção de linha, vou vestir em Paulo Afonso. Mais dois minutos aí pra interceptar a linha pra iniciar a inspeção. Ah, positivo, o senhor vai fazer a inspeção até Paulo Afonso e retorna pra Salvador, não? Negativo. Entendido, afirmativo. Qual o seu estimado para o retorno e pouso em Salvador? Não, é negativo, ok? Vai pousar em Paulo Afonso. Ah, ok. Então vamos questioná-lo a respeito do estimado para pouso em Paulo Afonso. Certo. Eu vou ter 2 horas e 30 conforme o plano, ok? 2 horas e 30. Hora certa, 1629, controle está ciente. Vamos 754, não subir restrito ao 330, vamos partir direto para Campina Grande. Boa de Campina Grande, 330 restrito, vamos no 754. O papapá uniforme, Mike uniforme, Salvador. Na escuta, meu comandante. Você tem condições de partir direto para a bridge? Afirmativo. Então vamos encurtar essa trajetória, direto. Direto bridge, uniforme, grato. Passarelo 2-2, 2230, com 74 a bordo, com meia dúzia de autonomia, alternando Salvador, pronto. Pátio Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 186 por 2230 da Passarelo. Papa Tang, Serra Serra. Papa Tang, Serra Serra. É, a intenção é, daqui da presente, seguir para um toque arremete no centro administrativo da Bahia. 6320. 6320, possível Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. 1328, localizador em aproximação. Reduz o cheque, trem, chame a torre. 1186. 1286, bom, 3, 2, 2. O Adião 07, vamos partir direto para Ondina, autorizado cruzamento na final da pista 10. Solo Salvador Web 67 do Zona. Informação Papá 3. 621, autorizado plano para Fortaleza, nível de voo 330 via peso Lume 9, Momo frote a subida, com a primeira curva à esquerda após a decolagem, 5132 é o código, 120, decimal 8 é o controle. Autorizado 330, Fortaleza, recorda 190, na Momo frote via peso Lume 19. Primeira curva esquerda, Sankura 32, transponha e aciona Pokémon, o controle 1208 pro 6721. Correto, chama para pushback acionamento. Acionar o 6721. 32 no 6.2, pronto para pushback. Aguardando mais um minutinho pro pushback, o 1806. 3216, tá autorizado, chama para NX Taxi. Recife, 12685. 12685, 754, boa. Boa. Ok. Puxa, 6320, ingresso Juliette remoto no 3. Juliette remoto no 3, o 6320. 1806, se quiser já coordena com a equipe de solo. Após a passagem do Airbus da Oxané, a Avianca, o senhor inicia no 62. Sim, a gente vai coordenar após o atualizado do estacionamento no 806. Salvador, o passarelo 2230, buenas. Passarelo 2230, este é o controle Salvador. Contato, radar, suba sem restrições, cara. Sem restrições, até o 180, o 2230 da passarelo. 320, Tony Branco. Seguinte, Alfa Tremendo, da Juliette. Alfa Tremendo, da Juliette, 320. 3216 para o táxi 181, 3:51, alterna pessoa. Só não entendi o teu B. 181. 181, táxi de Alfa, ponto de espera, chame seu R 286. Táxi de Alfa, ponto de espera, 186, obrigado. Boa tarde, Salve Salvador. Quando for possível, Galeão 3193. Tá? Informação papá. 3193 para o Galeão. Tá pronto para a cópia? Pois não. Portão onde? Falta pisar no Galeão, nível de voo 380, via 210, subida da Eoneida Bridge, curva direita após a decolagem, 5156 é o código, 1208 é o controle. Vou chamar a Recife Uniforme Mike Uniforme. Para... gostaria de parabenizá-lo, meu comandante, pelo seu jeito responsável e descontraído de fazer seu serviço. Parabéns. Precisamos de mais controladores igual o senhor. Muito grato, capitão. Bom voo. Grato. Falando 1806, está pronto para o táxi com 138 a bordo, 2:10, alterna Recife. Táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 186. Pátio, Índia, Alfa, 186, ponto de espera da 1-0-1-8-0-6. São 3193, cotejamento correto, chame para postback acionamento. Só lembrando o nível de voo 380. Obrigado, 380, chama nessa pro postback. Capitão Juliette, são 320. Quanto subida que está entregado? Meio pé, 02230. Positivo, reparação, direita proa 290. Fala de comunicações, ao passar o 080, voo direto para a conquista, câmbio. Excelente, reparação, 290, falha de comunicação, voo direto para a conquista, o 2230. Afirmativo, ao passar o 90. Após o 90, 2230. Vai quebrar o papá, vai livrar a zona de controle, frequência ali. Zulu 10, subida da Eoneida Bridge, curva direita após a decolagem, 5170 é o código, 120, decimal 8 é o controle. Autorizado Galeão, nível 360, Zulu 10, da Eoneida Bridge, a saída decola com a curva esquerda, aciona 5170, o controle é forte, 1208, 1394. Correto, chama para pushback acionamento. Tomara pronto. Curva direita. Afirmativo, corrigindo, é a direita, obrigado. Controle, desça para 8000, ajuste 108. Ah, 3805, a informação, papá. 3805, autorizado, Guarulhos, nível de voo 340, via Pesilono, 6 BHZ, trivia após conforme a rota do plano, a subida será da Eoneida Bridge, primeira curva direita após a decolagem, 5167 ao código, 120, decimal 8 ao controle. Autorizado Guarulhos, liga 340, via Amplio 16, BHC, boa crise. Saída da Eoneida 20, curva direita, 3508, controle para 3405.1. Correto, chama para puxar sinal. Salve, boa tarde, é o Trip 5489. Trip 5489 está autorizado com que se livre de voo 200. Subida Arbor Elefa, com a primeira curva direita após a decolagem. O código transponder é o 5412 e o controle 120 decimal 8. Sabe, vitória da conquista nível 2.